nessa onda que eu vou, caminhando devagar. Chama o tempo, vem o tempo, o tempo veio me ensinar. Chama o tempo, vem o tempo veio me ensinar. Nesta onda que eu vou, caminhando devagar. Chama o tempo, vem o tempo veio me ensinar. Chama o tempo, veio me ensinar. Foi passando muita água, transbordando sem parar. Quem me percebe sozinho, mas estava a escutar. Quem me percebe sozinho, mas estava a passando muita água, transbordando sem parar. Quem me percebe sozinho, mas estava a escutar. Quem me percebe sozinho, mas estava a escutar. Sua voz é a mais linda, sua vida de lua. Alentando um menino, um filho seu da beira-mar. Alentando um menino, um filho seu da beira-mar. Sua voz é a mais linda, sua vida de lua. Alentando um menino, um filho seu da beira-mar. Alentando um menino, um filho seu da beira-mar. Foi dizendo bem baixinho, foi fazendo me lembrar. A escolha do menino foi gravada no altar. A escolha do menino foi gravada no altar. Foi fazendo me lembrar. A escolha do menino foi gravada no altar. A escolha do menino foi gravada no altar. Este altar era tão lindo, fogo e água a bailar. Um coração pequenino batucando sem parar. Um coração pequenino batucando sem parar. Este altar era tão lindo, fogo e água a bailar. Um coração pequenino batucando sem parar. Um coração pequenino batucando sem parar. Nunca se sinta sozinho, viva sempre com amor. Pois no tempo de menino tu consagro deu valor. Pois no tempo de menino tu consagro deu valor. Nunca se sinta sozinho, viva sempre com amor. Pois no tempo de menino tu consagro deu valor. Pois no tempo de menino tu consagro deu valor. Obrigado, minha mãe, quero só agradecer as passagens desta vida até a hora de viver. As passagens desta vida até a hora de viver. Obrigado, minha mãe, sempre vou agradecer as passagens desta vida até a hora de viver. As passagens desta vida até a hora.